momentos de batalha em sua vida. Parece existir à frente um imenso mar. Olha ao lado e vê montanhas que te rodeiam. E atrás o inimigo a te afrontar. Nesta hora você pensa estar perdido. E no fim deste caminho aparece uma luz. Pode agora se alegrar, pois a vitória vai chegar. Jesus é esta luz, Ele vai te abençoar. Pois Ele é o Todo-Poderoso, faz cessar o temporal. E na guerra desta vida, Ele é o grande general. E na escuridão da noite, a vitória é nossa.